Benjamin da cama pulou. Olha para o espelho e do outro lado há outro menino a olhar espantado. Será que está preso lá do outro lado? Mas sempre que eu salto, ele salta, ele brinca. Só se eu paro, fica parado. Se aceno com a mão, acenas para mim. Serás meu irmão, não? Serás meu irmão, não és